E a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, no versículo 2, Paulo escreve aos santos, irmãos fiéis em Cristo. E essa expressão, ou estas palavras, nos traz o retrato fiel do que é a igreja de Jesus. Estamos numa caminhada tão árdua de volta para Jerusalém, de resgate, saindo da Babilônia e voltando para Jerusalém. Isso significa deixando os padrões, os costumes, a mentalidade, o raciocínio do Egito e entrando numa terra nova. Mudar a forma de pensar, a forma de viver, até mesmo nos parâmetros religiosos que temos, em tudo, na liturgia do culto, na forma de sentirmos, de pensarmos todas as coisas acerca da palavra do Senhor, precisamos receber de Deus essa restauração. E estamos pedindo ao Senhor que a cada dia nos faça membros do seu corpo e membros que verdadeiramente estão vivendo a igreja de Jesus. E esse versículo traz quatro características simples de quem é igreja mesmo. Primeiro, santos. Quem é igreja mesmo é santo. E santo não é, segundo o conceito da Babilônia, aquele que tem uma vida assim superior a todos. Não. Santo é aquele que a cada dia se separa mais desse mundão, desse raciocínio, desse sistema, do jeito de pensar, do jeito de falar, e fica cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. Esse é santo. Segundo, irmãos. Santos e irmãos. Na minha versão está invertido ali, a segunda palavra é irmãos. A vida da igreja é uma vida de irmãos. E é interessante, irmãos, que ninguém numa família cresce sem se atritar como irmãos. Ninguém. Na verdade, irmão, nenhum crescimento vem a nós se não for por uma profunda crise ou atritos ou conflitos. Eu não estou falando de brigas, eu estou falando de atritos, de conflitos, de questões que precisam ser resolvidas, de questões que precisam ser encaradas e resolvidas. E a vida da igreja é uma vida de irmãos. É uma vida em que nós vamos ser confrontados e confrontar o tempo inteiro. Não pelo nosso jeitão de ser, eu sou assim mesmo, tem que me aceitar. Não, irmão. Mas pela palavra de Deus trabalhando em nós para nos mudar cada dia mais. E às vezes essa palavra vem de um ato do irmão. O irmão passou ali no corredor, pisou no meu pé, nem olhou para mim, nem viu. Aquele irmão, nem olha para mim. É meu irmão? É. Então Deus está trabalhando nele. Deus está usando a vida dele para tratar a minha vida. Tem alguma coisa que precisa crescer na minha vida. Igreja é um lugar de irmãos. E de irmãos que querem e buscam ser cada dia mais maduros. Que anda tudo na luz. Santos, irmãos e fiéis. Igreja é um lugar de fidelidade. E uma expressão que nos faz entender de uma forma muito mais profunda, fidelidade, é de uma forma incondicional, eu vou continuar. Isso é fidelidade. De uma forma incondicional, eu vou continuar. Pode mudar o que for, pode acontecer o que for, Deus vai ter que intervir, mas eu vou continuar firme. Isso é fidelidade. Fidelidade ao Senhor, fidelidade ao corpo de Cristo, fidelidade à palavra, fidelidade aos irmãos, fidelidade na amizade, fidelidade na disposição de caminhar juntos. A igreja é um lugar de fidelidade. E se não temos ainda um hábito, uma experiência contínua de vida em fidelidade, se somos aquelas pessoas que, por qualquer coisa, muda de rumo, nós precisamos buscar isso do Senhor. Senhor, eu não abro mão disso, de ser santo, de viver como irmãos e de viver em fidelidade. Primeira palavra, santo. Segunda palavra, irmãos. Terceira palavra, fiéis. E quarta palavra, Cristo. Igreja é um lugar onde Cristo, ele tem que ser o centro. É o centro. O centro não é o que eu quero. O centro não é o que eu sinto. O centro não é o que eu penso. O centro não é o que me aconteceu. O centro não é o que eu preciso. O centro não é a minha necessidade. O centro é Jesus. Ele tem que ser o motivo de todas as coisas. E isso está aqui tão explícito na carta. E o Senhor nos levou a ler essa carta durante esse jejum para entendermos estas coisas. E se não foi isso que o Espírito de Deus te fez ver nessa carta, enquanto li algumas vezes, o Senhor te fez ver outras coisas. Eu quero compartilhar com você o que o Senhor me fez ver, e você vai compartilhar com tantos outros irmãos o que o Senhor fez você ver. Segunda coisa, a igreja é um lugar de duas atividades prioritárias. Verso 3, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, a vida nossa como corpo, inclusive os momentos que estamos reunidos neste prédio, que não é a igreja, tem que ser para dar graças a Deus. Ô, irmão, que bom que te encontrei. Olha, eu tenho que dar graças a Deus, porque você estava orando por mim aquilo, né? Deus abriu as portas. Ô, irmão, eu te encontrei, tem que dar graças a Deus, porque nós estamos orando por aquilo. Deus disse não, me doeu tanto, mas Deus disse não, então eu estou aceitando. Nos reunimos aqui no domingo, a celebração, nos reunimos em tantos outros momentos para dar graças a Deus. Por que eu vou ao culto hoje? Eu vou ao culto para dar graças a Deus. Na verdade, essa expressão ainda está errada. Ela ainda não é uma composição correta. Eu não vou ao culto. Eu vou me reunir com os irmãos lá na rua Piauí, 1328, ou em qualquer outro lugar, lá na casa, lá no restaurante. Eu vou me reunir com meus irmãos para dar graças a Deus. E essa reunião para dar graças a Deus é o culto ao Senhor. Portanto, irmão, primeira atividade nossa como igreja tem que ser dar graças a Deus. Segunda atividade, orando sempre. Quantas vezes nós nos envolvemos na igreja, nós nos envolvemos na caminhada com o Senhor e temos tantas atividades, mas não temos mais tempo de oração, irmão. Precisamos de mais tempo de oração, orar uns pelos outros. Eu quero convidar você a orar por alguém essa semana. Alguém que nós não oramos ainda. Quando nos levantarmos nesta reunião para orar, você vai orar com alguém, você vai pegar o nome de alguém, você vai orar por essa vida durante a semana, porque a vida da igreja envolve prioritariamente dar graças a Deus e orar pelos nossos irmãos. Isso é vida da igreja. O Senhor está falando conosco. No verso 4, Paulo testemunha de duas coisas imprescindíveis que é alvo da nossa busca: fé e amor. Desde que ouvimos falar da vossa fé e do amor. Fé e amor. E o verso 5 traz a base. Porque ouviram a palavra da verdade do Evangelho. Diz respeito com coerência e perfeição ao verso que nós lemos, que diz assim, em Hebreus, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Portanto, a fé e o amor que estão escritos no verso 4, eles vêm sobre nós, eles se tornam reais entre nós, por causa da última expressão do verso 5, a palavra da verdade do Evangelho. E como às vezes, irmão, nossa forma ética e política e social e amável, humanamente falando, nos impede de vivermos e declararmos a verdade da palavra. Eu me lembro uma vez que alguém virou para mim e falou assim, eu comprei o CD e os irmãos lá queriam, mas eu falei, não, eu já comprei um, eu copio para vocês. E na hora me veio assim, mas ele não pode fazer isso. Ele não pode simplesmente comprar e copiar e piratear para todos os outros irmãos. Não, isso não está certo. E eu chamei ele, irmão, você não pode fazer isso não. Você compra para você e eles compram para eles. Quantas vezes em circunstâncias simples, a gente fala assim, meu Deus, que irmão, hein? Puxa vida, aquele irmão, que coisa. E, na verdade, o que nós temos que fazer é compartilhar a palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha, irmão, para você andar na luz, faça assim, assim, assim. Ah, eu não vou falar isso, não, porque aquele irmão vai me olhar com aquele olhão, aquele irmão vai me... Aí vai pensar, ele nunca mais vai querer... Irmão, por amor, fale. Irmão, a palavra do Senhor diz assim, assim, assim. Mas não é só nessas questões, assim, que poderíamos chamar de triviais da nossa vida cotidiana. Nós precisamos, em todo tempo, dizer aos nossos irmãos o que estamos aprendendo da palavra do Senhor. Eu estou aprendendo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Deus ensina e fala assim, assim, assim. Nós precisamos compartilhar entre nós a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mesmo que isso nos constranja por timidez, por falta de relacionamento. Nós precisamos continuamente compartilhar a palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que temos aprendido, mesmo que você tenha aprendido apenas um pedacinho ainda. Compartilha, porque à medida que compartilhamos a palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós vamos crescer em fé e em amor. E isso faz parte da vida da igreja, e nós seremos igreja. A palavra do Senhor nos diz, versículo 6, que já chegou a vós em todo o mundo, este Evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes. Para frutificarmos como igreja na vida de alguém, nós precisamos entender que somos autoridade. E que se você abrir a tua boca e falar a palavra do Evangelho do Senhor Jesus, alguém vai ouvir. E o texto está dizendo que ela começa a frutificar desde o dia em que foi ouvida. Não é exortação, irmão, eu acho assim, olha, no meu entendimento, olha, não, irmão, não é crente chato exortando e implicando com a vida dos outros e controlando, nada disso, irmão. É uma palavra porque andamos em amor como irmãos, a Bíblia diz isso. Ah, mas eu estou tão... Mas a palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia, eu estou crendo com você. Estamos proclamando a palavra do Evangelho. E desde o momento em que alguém ouve a palavra do Evangelho do Senhor, ela já está frutificando. Já está frutificando. Está frutificando a vida da sua família, irmão. Está frutificando. Se não fosse essa fé, essa convicção, essa certeza, irmão, eu não gastaria esse tempo todo aqui ministrando, não. Eu ia ministrar alguma coisinha aqui, rapidinho, você ficar alegrinho e tal, isso aí, alegre. Não, irmão, eu só estou ministrando e busco estudo, e nós estamos aqui caminhando nisso, porque nós cremos que à medida que você ouve essa palavra está frutificando no meu e no seu coração, irmão. E não tenha dúvida disso, ao narrar um pequeno versículo na vida de alguém. Contei aqui o testemunho do pai do João Maciel. Fui visitá-lo no hospital e ele estava contando, ele não podia conversar, ele ficou contando vários testemunhos e como aquilo nos edificou, que coisa maravilhosa. Ele disse que encontrou alguma pessoa uma vez e ele perguntou à pessoa, ele nem conhecia a pessoa, mas era amigo de alguém que estava lá na família, falou assim, quando você morrer, para onde você vai? Aquela pessoa pensou assim, foi a única frase que o paizinho disse àquela pessoa. E aí, anos depois, aquela pessoa veio a ele, eu quero louvar a Deus pela sua vida, irmão. Mas por quê? Porque eu me converti com um irmão. Mas como assim? Eu não me lembro, não. É, anos atrás, na casa de fulano de tal, o senhor chegou para mim e fez uma pergunta. Quando você morrer, para onde você vai? E desde aquele dia, eu não descansei enquanto Jesus não entrou na minha vida e mudou minha história. Olha a prova do que está escrito aqui. Desde o primeiro dia em que ouvimos a palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela começa a frutificar. Estava, certa vez, almoçando com o irmão Custódio Rangel. Ele é o presidente da Adonep. E nós íamos para o sítio e... Ele estava contando algumas experiências e nós rimos de algumas experiências porque um homem que tem 86 anos pode fazer um monte de coisas que eu não posso fazer. Quem tem cabelo branco pode fazer uma série de coisas que a gente não pode fazer. E ele disse que estava numa cidade, ia pregar numa igreja e ele desceu no elevador do hotel que estava hospedado e no meio do trajeto entrou uma senhora. E a senhora estava tão carregada de brincos, de colares, e tinha tanta maquiagem, e tinha tanta coisa, que ele levou assim um susto e falou assim... Hã? E a senhora olhou para ele assim, coisa esquisita, e ele virou para ela e falou assim, para que isso? E aquela senhora constrangida, sem saber o que, que era, não, isso o que, senhor? Para que tanta coisa na cara? Ah, um senhor, 80 anos, cabelo branco, todo de terno, todo, ele vai fazer com mais liberdade uma série de coisas, irmão, e a única coisa que resta é a gente ficar caladinho. E ele disse que foi tomado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo falou com ele, diga. E ele falou com ela, eu vou dizer uma coisa, senhora, a senhora precisa se encher de tanta coisa, tanto penduricalho, tanta maquiagem, tanta coisa, é porque o seu coração está vazio, precisa de Jesus. Se Jesus entrar no seu coração, a senhora nunca mais vai precisar de tanta coisa assim. E se a senhora quiser, eu estou pregando na igreja tal, ali em tal lugar, em frente a isso, a senhora vai lá, só vai ouvir o evangelho, a senhora vai se converter. E aí a porta se abriu, ele foi embora. Acredito que para não tomar um tapa ou qualquer coisa assim, né? E no dia seguinte, não foi naquele mesmo dia, no dia seguinte, estava lá aquela senhora que ouviu o evangelho, se entregou a Jesus e confessou, eu sou uma mulher que anda em depressão. Eu sou uma mulher que busca realmente, em todo tipo de luxo dessa vida, resolver minha história. E ele disse, não faça isso não, irmão. E eu realmente não posso fazer, nem te indico fazer isso não, irmão. Mas naquela hora, foi o jeito que o Senhor usou para falar a palavra do evangelho àquela senhora. E desde o momento em que ela ouviu, aquilo começou a operar na vida dela. O Senhor não precisa que ninguém seja mal educado. O Senhor não precisa que ninguém seja agressivo. E certamente, por mais que a gente conte, a gente não tem ideia de como foi. Provavelmente foi algo assim muito interessante. E tanto foi de Deus que gerou fruto. Mas o Senhor vai usar você de alguma forma para liberar uma frase que seja da palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E desde o dia em que ela for liberada, ela estará frutificando na vida daquela pessoa. Creia nisso, irmão. Essa é a vida da igreja. São coisas que o Senhor está nos respondendo acerca da sua vontade.